exaltado na terra e no céu. Santo que tira o pecado do mundo, é chegada tua hora, vem para reinar. És bem-vindo, Leão de Judá. És bem-vindo, Leão de Judá. Exaltado na terra e no céu. Exaltado na terra e no céu. Santo que tira chegada, tua hora vem para reinar. Santo que tira o pecado do mundo, é chegada, tua hora vem para reinar. Reina sobre nós, Messias, Maranatha, vem Senhor Jesus. Reina sobre nós, Messias, Maranatha, vem. I'm not afraid.